na presença de Deus derramar. Mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tu deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só sem o teu coração terá paz que o Senhor pode dar, porque Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no alto. Quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar.